ver um filho brincar no quintal. Com latas de azeite de pet, garrafa, pedaço de pau. Correndo de um lado pro outro, pra lá e pra cá. Sem perder a alegria no olhar, só em poder brincar. Mesmo que seja com o brinquedo velho encontrado no lixo do advogado, o resto do filho do empresário lhe sobra. A moda agora é jogo virtual. O resto joga fora, faz doação no Natal, achando que tá fazendo um bem pra humanidade. De crédito com Deus, prêmio Nobel pra vaidade. Espera, o mundo é louco e dá mil voltas nessa vida. Não acredita, tenta a sorte, experimenta cuspir pra cima. Vai ver, quando menos se espera, o jogo vira. No lixão do condomínio, o catador é homicida. Não tem nada a perder, HIV positivo, viciado, cadeiro. Um, dois, um, no currículo, tanto faz, tanto fez. Quando o portão abrir, reagiu, vai subir, a guarita vai explodir. Já era, não era tão grande assim, seu crédito com Deus. Suas migalhas, sua lavagem, joga pros porcos, se fudeu. Bate na porta do céu, passa o cartão na roleta. Tá em débito com Deus, vai pro colo do capeta. Aprende, sente na pele o preconceito. Meu filho nunca entrou, brincou no seu Beto Carreiro. Sempre descalço, sozinho, correndo no lado de fora. Crédito zero, gastou com as putas, não entra no céu agora. Vai vendo quanta senhora eu vi implorar emprego nas casas de madame, fazer café e limpar o banheiro. Em troca de um sonho, estudo, educação pra filha, alimentação pra família, o brinquedo, quem sabe um dia. A infância aqui, infelizmente, é um filme triste. Às vezes passa rápido ou simplesmente não existe. Rebelde aqui não são ídolos, rebelde aqui é a conduta do moleque que carrega na pele as marcas da vida dura. Criança que vira adulto cedo, logo com 10, 11 anos, cuidando do irmão mais novo, com fome no colo chorando. Cansou de esperar, de sonhar com um brinquedo, a cachaça e o cigarro em vários lar vem primeiro. A indiferença traz revolta, corrói a alma, cria-se esperança. Teleton, artista e mídia emocionada. A apresentadora loira pede solução, abraçada com o pretinho, chora na televisão. Empresário oportunista, dono de emissora, sequestrado com os dentes quebrados, enfiaram a quadrada na sua boca. Quem sabe assim a bolsa escola, a bolsa família, seja trocada por faculdade, oportunidade de vida. Agora o filme é outro, sem reprise ou cena triste. Vou mostrar pro meu filho que Deus ainda existe. Vou arrancar do seu rosto minutos de alegria. Não é por bem, vai ser por mal, na roleta russa da vida. Vida, vida. Filho, hoje o pai não vai voltar pra casa. Infelizmente fudeu, caiu a casa. A ponto 40 explodiu a minha nuca. Doeu, cortou meu coração, o seu pedido. Desculpa, filho, pai não é bandido. Mas hoje a loja de brinquedo é toda sua. Alô, fala aí, meu guerreiro. E aí, negão? Bota meu nome naquele jogo lá, bota meu nome na fita que tamo junto até o final. Então já era, caiu. Ao contrário do que tu acha, ao contrário do que tu pensa, meu filho é um ser humano, não foi gerado no ventre da besta. Uma vida, uma família, uma história de batalha. Resolvo isso a qualquer custo, chega de dor, chega de lágrima. Tô imaginando a mesa com a fartura no Natal esse ano lá em casa, as crianças brincando na rua. Meu filho, meu sobrinho andando de bicicleta, jogando bola de Nike Shock nas ruas de terra. A patroa arrumada que nem artista de televisão, apoiando os vizinhos, repartindo pão, champanhe, peru, não de rico eu tenho nojo. Churrasco e cerveja pros guerreiros do apoio, que tão lado a lado o tempo inteiro no ringue. Tintim é o caralho, bandoleiro não faz brinde. Porra, que é isso? É o início da partida. Guerreiro tá sonhando, tamo quase chegando na fita. Falta pouco, falta o ar, adrenalina sobe, a ansiedade toma conta. Tô com as duas mãos na Glock, a fita é um bingo, de só vai a burguesia. Às 5 da manhã tá esvaziando a porcaria. Só fica umas coroa que tão pela cravada. Segurança